9907, solo azul, 5, libera a direita, táxi via Alfa, Kilo 3, atente ao sinalizador, 9907. 9907, observe um cargueiro que está prestes a iniciar o táxi. Fique atento ao sinalizador 9907. Rio 9642, quanto para o táxi, POB 03, autonomia 1325, alternativa Galeão. Táxi autorizado, ponto de espera 10, acuse ponto para decolagem, Rio 9642. Civitaxi, ponto de espera 10, reportagem pronto, Rio 9642. 9642, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento é de 120 com meia dúzia nós, Rio 9642. Autorizado a decolagem, pista no zero, Rio 9642. Rio 9642, decolou os 23, chama o controle em 119-35, boa noite. 119-35, boa noite, Rio 9642. Controle Salvador, boa noite, Rio 9642. E 9642, boa noite, contato radar na saída Goles, voo nível 300. 300, autoriza da presente pro de Gonza. Autorizado Gole após 2000 pés. Autorizado Gole após 2000, Rio 9642. Quatro autorizado, puxa o estacionamento, reporte táxi. Autorizado, reporte para o táxi. Solo, na escuta do Alfa Zulu Fox. Alfa Zulu Fox, na escuta. Após a saída da aeronave da voo, será autorizado seu reboque, ok? Mantenha a guarda. Ok, na guarda. Salvador Tower, good evening, Argentina 191811, with all right to Sierra Alfa Bravo Echo. Argentina 191811, level 380 to Sierra Alfa Bravo Echo. Stand by, my 4 tickets. Stand by, Argentina. Argentina 19011, right to copy, it's clear. Affirmative, sir. Clear to destination, Sierra Alfa Bravo Echo. Flight over 380, right upper risk 58. After takeoff from the 10, turn right and gully departure, close the transition. And squawk 5514. And so the departure frequency 119 at the small 35, Argentina 19011. 25-19642, boa noite. Gole, Gole Departure, Gole, Golf Oscar, Lima Echo, and Transition Guanza, Golf Oscar, November, Zulu Alpha. Roger, Gale, Departure, Guanza, Transition, Argentina, Redbus. Sierra to Sierra Alpha Bravo Echo, flight level 380 by Unifor Alpha 58, departure runway 10, then right to Gale, squawk 5514, departure Gale and Gonza transition, frequency 119.35, Argentina 1911. Departure right to push and start Argentina 1911. Call you for push and start Argentina 1911. 747. Chama agora Brasília. 126, decimal 55. Alterna 124, decimal 25. Torre, o voo 1074 com 81 a bordo, 4 horas e 13 de autonomia, alternando com fins para o táxi. Fax autorizado para o ponto de espera da 10 e a coisa pronto para a decolagem, o 1074. Tudo era pronto. Está pronto, voo 074. Autorizado a alinhar e decolar, 120 graus com 8 nós, pista no zero, voo no 074. Além da cola. Boa noite, mantenha a identificação, mantenha o 410 vigilante. Quatro decolos 34, chama controle em 11935, uma boa noite. Alô, Azul do Lufox, autorização para emissão reboque? Autorizado, pode prosseguir para o PAT 3, está autorizado. Ok, graças. 1074, contato radar, saída Gólis, no nível 360. Gólis 360, 74. Identificação, mantenha 350, vigilância, aguardando a chegada da margem. Torre, Salvador, muito boa noite, eu tenho 3178. 178, boa noite. Torre, 3178, autorização, Marcelo, por favor. Marcelo, 330, prepare Pucaracaju, aguarde cópia. Confirmado, Pucaracaju. Isso, Pucaracaju. Aguarde cópia 3178. Guardando a cópia. 3520, informação Alfa. Só 3520, boa noite, deixando identificação, deixando nível 050, chegada Aman. 050, Aman, 3520. Trezão 78 está pronto para cópia? Trezão 78, prossiga. Estou autorizado, Maceió, nível de voo 330, Aperuísco 58. Decola da pistona 0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 11935. Seu transponder 55 no 5, são 31 no 78. Teste autorizado, Maceió, nível 330. Via Peruísque 58, decolando da 10 com curva esquerda, Pucaracaju, eu percebo subida. 19-35, controle 5-5-5 ao transponder, está 3-1-7-8. Correto, em forma pronto, pushback, acionamento 3-1-7-8. Sente, está 3-1-7-8. Agora com o centro Recife, 288 no 3325. 288 no 3325. Então 3520 desce a 2000 pés, estado na 013, autorizado ele é seu Glide, reporte localizador. 2000-1-0-3, reportará estabilizado, opta pelo RNAVIO, tá? 3520. Após toque, Serra Vitor 366, descendo 2500 pés, autorizado final RNAVIO, reporte estabilizado, tá? 3520. 2500 pés agora então, final RNAVIO, reportará estabilizado no Serra Vitor 366, tá? 3520. 728-8 ou 1264. Posição 5 para o pushback, está lá.